Tá aqui patrão, eu cresci no mundão, onde o filho chora e a mãe não vê. E covarde são quem tem tudo de bom e fornece o mal pra favela morrer. Acostumado com sucrilhos no prato, né, ué? Rasgando a madrugada. Bim, alô, alô, alô, alô, alô, alô. Estamos aqui diretamente de Diadema, no link aqui de 260. Você está ao vivo aqui na Criolo Doido FM. Primeiro agradecer ao X, tamo junto. Já abrimos agora as comportas da boa música. Estamos agora aqui, um lançamento acabou de chegar, tá quentinho. É Cassiano Senna, nosso grande mestre, com participação dele. Menino maroto, garoto travesso, 100%.